como a palmeira, florescerá o justo. Quando o salmista, quando Davi, ele relatou como a palmeira, ele não estava falando das nossas palmeiras aqui da região tropical, não. Ele estava falando da palmeira do deserto. Os irmãos sabem que a palmeira do deserto é uma palmeira diferenciada. Uma palmeira diferenciada. Não é a palmeira do norte do país que produz o açaí, né? É a palmeira que vive sobre um clima terrível do deserto. A palmeira que vive sobre a tempestade, o sol calcicante. A palmeira que vive no deserto, quando o salmista fala como a palmeira florescerá o justo, o desejo dele era que aqueles que estavam na casa do Senhor fossem igual aquela palmeira, com uma estrutura firme, uma estrutura forte, que não se deixa se abater, que não se deixa se levar, não é isso? Não se deixa se levar. O Senhor falou conosco aqui de uma maneira maravilhosa. Quantas pessoas enfermas, o desempregado, a luta dentro de casa, o problema na sociedade. O ser humano hoje tem sido vítima de muitas circunstâncias. Vítima de muitas circunstâncias. Não é isso? Interessante que na semana passada, na mensagem da pastora Marta no domingo, quem esteve aqui no domingo, levante a mão. Ela falou algo na mensagem que era a questão do foco, não é isso? Que nós não podemos mudar o foco da nossa vida. Ela trouxe um texto lá de Pedro, quando Jesus, ele chama Pedro e disse o seguinte: Pedro. Pedro olhou Jesus andando sobre as águas e disse: Senhor, me chama, eu quero ir até você, Senhor. O Senhor falou: tu vem, não tem problema nenhum não, hein? E Pedro começou a andar sobre as águas, um milagre maravilhoso, não é isso? Quem me dera hoje pegar e andar sobre, vamos colocar aqui, né, Lagoa da Pampulha. Complicado, né? Mas é algo extraordinário. No mar da Galileia, Pedro andando sobre as águas. Só que a palavra nos diz que Pedro, ele mudou o foco da sua vida. E ele começou a afundar. Ele começou a olhar a circunstância. Ele começou a olhar o medo. Ele começou a olhar o medo. É muito fácil, meus queridos, seguir a Jesus. Para qualquer um que você chega, você quer Jesus, todo mundo quer. Você chega para uma criança, pergunta se ela quer uma bala, ela vai querer aquela bala. Qualquer necessitado, você chega numa unidade hospitalar, o povo lá está sobre o jugo de uma enfermidade. Você quer Jesus? Eu quero. Porque eu quero sair desse problema, não é isso? Eu quero sair desse problema. E a palavra nos diz que Pedro começou a olhar ao redor e teve medo. O ser humano hoje é vítima da palavra que se chama medo. Por que o medo? O adversário é uma das armas que o diabo ele tem para atingir a nossa base, a nossa fé. Não é isso? Muitas coisas Deus tem nos dado, muitas promessas Deus tem nos dado. Só que a nossa vida diante do Senhor é uma vida de vitória. A cada dia nós vencemos um gigante, não é isso? A cada dia nós vencemos um gigante, a cada dia nós chegamos no final do dia: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia. Porque quantas coisas se levantaram, quantos problemas, o nosso pensamento, o desejo do nosso coração, porque seguir a Jesus é uma vida de renúncia, e é uma renúncia que o servo vive 24 horas do dia, não é somente no domingo. Olha, o culto no domingo passado foi uma bênção, a pastora Marta foi um mover, foi muito bom, mas na segunda-feira começou o meu dia, não foi isso? Começou a minha luta, a tempestade, ó, estamos sobre o mar, nós estamos sobre o mar. Mas por estar sobre o mar, vem as adversidades, vem os problemas. É aí que o Senhor quer nos ensinar. Qual é o Deus que você está servindo hoje? Qual é o Deus que você está servindo hoje? Como foi falado, o ser humano hoje, ele é vítima de várias situações, vítima do medo. Quem é rico, ele tem medo da crise mundial, não tem? O mundo está vivendo em crise. Quem é pobre, tem medo. Não sei se o salário vai dar para sustentar a minha família, não é isso? Quem é casado, tem medo. Será que o meu casamento, como é que vai ser o meu casamento? Medo de romper uma estrutura, uma aliança. Quem é solteiro, ele tem medo. Ele tem medo da solidão. Quem é idoso, ele tem medo. Tem medo de ficar sozinho. O adolescente, ele tem medo. Ele tem medo das propostas. As nossas crianças, elas têm medo. É isso? Medo do bicho que está lá fora, do bicho papão. Elas têm medo. Elas têm medo do desconhecido. Então, para anotar, uma palavra tão pequena, mas que impede a ação do Senhor. E essa palavra tão pequena é uma arma mortal, é uma arma do adversário para tirar o nosso foco, que é o foco da salvação, de deixar uma vida insegura. Gostaria que os irmãos abrissem, depois de falar tanto, em Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. E nós vamos ver a experiência de um homem, de um povo, que todo mundo sabe quem é, povo de Israel. E nós vamos ver essa palavra medo na vida deste povo. Mas esse medo deles era consequência de uma troca que eles fizeram. Trocaram o Deus do milagre, para os deuses estranhos. Não é isso? Juízes 6, capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor nos fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Quantos estiveram aqui na frente, o Senhor falou com você: o Senhor é contigo. Quantos de vocês estão passando por problema de enfermidade? E o Senhor falou: o Senhor é contigo. Quantos aqui está com luta, está desempregado? E Deus falou: o Senhor é contigo, homem valente. É difícil? É uma contradição. Essas duas palavras, o Senhor é contigo e o homem valente, é uma contradição. Eu acho que esse anjo aqui não estava muito bem. Porque Gideão estava escondido, com medo de uma situação, está certo? Ele estava tentando guardar o pouco de alimento que restava para Israel, talvez nem para Israel, mas para a sua família, para os seus pais. E a palavra nos diz que aquele anjo foi lá e começou a observar aquele jovem, que eu acredito que ele era jovem, um adolescente, ele era o menor da casa do seu pai. Ele era o menor da casa do seu pai. E a palavra nos diz que aquele anjo começou a observar aquela atitude dele. Porque era comum o seguinte: você pegar o trigo e malhar na eira, não é isso? Local adequado, não tinha outro local. Gideão pegou aquele trigo e foi no lagar, um tanque, onde se pisava as uvas, onde se fazia o vinho. E algo chamou a atenção daquele anjo. Disse: olha, estou vendo que você tem coragem. Mas que coragem é essa, Senhor? Que coragem é essa? Estou aqui escondido, porque senão os midianitas vão pegar aquele que está sobrando, aquele que ainda é pouco, e o adversário tem tomado conta. Israel não tinha nem mais casas, meus amados, para morar. Estavam morando nos buracos, porque o adversário estava tomando conta daquilo que era deles. Interessante, meus amados, que a palavra nos diz que Esse mesmo jovem, ele estava numa situação e ele argumentou com o anjo. Ele argumentou com o anjo e disse: mas como? Se o Senhor é comigo, se nós estamos sofrendo aqui 7 anos? Todos os dias estamos sendo açoitados pelos midianitas. No início eu falei que o adversário, ele usa o medo para tirar aquilo que é do Senhor do nosso coração, não é isso? O povo estava fraco. Não havia mais coragem. Não havia mais vigor. Ah, Gideão, ele teve uma ideia. Vamos pegar o seguinte: nós vamos pegar esse trigo e vamos lá, porque os midianitas não podem, não vão descobrir que o trigo está no lagar. Irmãos, o que que Deus quer nos ensinar nesta manhã? Qual é o objetivo da nossa condição como servo? Nós estamos sujeitos às mesmas, nós estamos vivendo as mesmas situações que Israel lá atrás. Há uma frieza, há uma luta sem cessar aí fora. Há uma luta do adversário para roubar aquilo que é de mais importante. O que que Deus tem nos dado nesta última hora? Deus tem nos dado alegria? Deus tem nos dado paz? Deus tem nos dado segurança? Deus tem nos dado uma vida segura? O que que o adversário quer tirar de nós? O adversário, ele se interessa com o nosso dinheiro? Com seu carro? Qual é a luta do adversário com o homem hoje? É tirar o quê? Tirar ele do objetivo, tirar a fé que está fundamentada, não é isso? Tirar a fé. Qual foi o objetivo aqui? Ah, roubar aqui porque o povo vai enfraquecer, eles vão morrer fraco, não há alimento, não há casa, não há abrigo. Eu quero tirar por completo a herança que estava determinada por Deus na vida de Israel. O Senhor poderia ter separado outra pessoa, poderia. Deus poderia ter chamado outro jovem, poderia. Vamos chamar alguém lá da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, não, vamos pegar. É da tribo de Manassés, é uma tribo, uma pequena. A força de Gideão, quando o Senhor fala: tu é homem valente, porque ele entendeu a profecia. Que profecia era essa? Malhar o trigo no lagar, o lugar aonde se faz o vinho, né? Malhar o trigo no lagar. O lagar era feito de rocha. É isso. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala com os discípulos uma coisa muito interessante. Ele fala a respeito dos dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras, entende? Né? Vou assemelhar ele como uma casa edificada sobre quem? Sobre a rocha. Por que sobre a rocha? Hã? Por que sobre a rocha? Porque vem a tempestade, lá a palmeira do deserto, ela não está sujeita, ela não está exposta ao sol, ela não está exposta às tempestades, e ela se deixa se levar, ela morre por isso? Não, porque as suas raízes são profundas, não é isso? Suas raízes são profundas, a busca de lugar úmido, a busca de água. E quando Jesus fala: ó, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve a minha doutrina, aquele que ouve e coloca em prática a minha salvação, porque é muito fácil. Ah, eu quero seguir a Jesus, eu quero estar na igreja, ah, é muito bonito, eu quero participar do louvor, eu quero participar do ministério infantil, eu quero participar de tantos lugares, de tantas coisas. Mas como é que a sua casa está edificada? Aonde que você está malhando o trigo? O seu sustento? Aonde? Ah, é na eira. Você está expondo a sua vida, você está expondo aquilo que é de particular seu, aos olhos do adversário. A palavra nos diz que o adversário vem para matar, roubar e destruir. Não é isso? Matar, roubar e destruir. Ah, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, coloca em prática. Não, eu quero seguir a Cristo. Eu quero seguir a Cristo. Ah, eu quero viver. Ah, é muito bom estar lá no projeto Adoradores. Ah, mas nós vamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado. Quantas pessoas já chegaram neste lugar e não estão mais conosco? Não é com alegria que falamos isso, não, é com tristeza. Quantas pessoas? Será por quê? Sua casa estava edificada onde? Ah, no projeto Adoradores, é isso? Não. Aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? O Senhor Jesus. Não é isso? Ah, Jesus é minha rocha, minha pedra de esquina, pedra angular. Jesus é a razão da minha vida. O Senhor é o meu firme fundamento. É o meu firme fundamento. Pode vir a luta, a dificuldade, a enfermidade, o câncer, o problema, o desemprego, mas eu não deixo o Senhor. Não é isso? Eu não deixo, porque a minha casa está edificada em Jesus. A minha casa está edificada na pessoa do Senhor Jesus. É o meu firme fundamento. E hoje nós vivemos uma troca de favores. Vivemos uma troca de favores. Ah, vem a luta. Ah, porque a casa está edificada sobre a areia. Ah, vem a tempestade e a casa acabou. Gideão, ó. Ah, quando o anjo falou, ó, tu é homem forte. Tu é homem forte. Ah, por que tu é forte? Entendeu o projeto de Deus. Entendeu o projeto de Deus. No lagar é que nós estamos protegidos. Foi no lagar que Jesus foi à cruz do Calvário. Ele foi espremido. Ele foi açoitado. Foi isso? Foi levado à cruz como homem. Ele poderia ter abandonado, ah, Senhor, sirvo para isso não. Esse povo é um povo muito difícil. Ah, o Luiz é muito complicado, não vou morrer por ele não. Ele vai me negar. Não é isso? Ele vai me negar. O povo que está comigo, 3 anos, mostrando milagre, mostrando salvação, e nenhum deles puder estar comigo nesse momento de aflição. Esse momento de angústia. Então quando Gideão foi, nós vamos malhar, porque no lagar eu tenho segurança. No lagar eu estou seguro. Meus amados, é neste caminho que Deus tem preparado. É neste lagar que Deus tem preparado para a sua vida. Ah, eu quero segurança. Então não, pegue a sua base de conhecimento e venha, nós vamos malhar, nós vamos buscar ao Senhor no lagar. Nós vamos buscar o Senhor debaixo do sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus que eu tenho a segurança para a minha vida. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Jesus foi à cruz, e lá na cruz, um sangue inocente, sem pecado, né? A vítima foi levada ao sacrifício, né? O cordeiro perfeito, não havia mácula, né? Não havia mancha sobre a sua vida. Ah, mas aprouve a Deus, aprouve ao Pai enviar o seu próprio filho. Por quê? Talvez se a gente fosse olhar, Senhor, mas eu não mereço esse amor. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço essa graça. Foi isso que Gideão fez. Mas eu, menor da casa do meu pai, está certo? Tão insignificante, uma tribo tão sem muita história. Ah, Senhor, eu não. Eu não, mas o Senhor é contigo. E é isso que nos faz caminhar. É isso que nos motiva a buscar a Deus. Porque se formos olhar, as nossas circunstâncias são muitas. Não é isso? Ah, domingo pela manhã, ir para a igreja é muito complicado essa. É uma vida de renúncia, né? Eu trabalhei a semana toda, plantão direto, 48, 68, e assim por diante. Não vou no culto, não. Eu preciso ter o meu momento na minha casa. É uma vida de renúncia. E quando eu penso dessa forma, eu estou sendo jogado, né? Estou sendo visível. O adversário vai lá e começa a roubar, tirar a herança. Ele tira a herança. Ele vai tirando o propósito. Ele vai tirando o desejo. O homem começa a se tornar acomodado. Ah, se deixa se levar pelas circunstâncias, até o ponto de não ter mais desejo de buscar a Deus. Até o ponto de chegar assim: ah, eu não vou mais na igreja, não. Não vou mais, não, para quê? Para ouvir a mesma coisa? Não, eu ligo a televisão aqui num programa evangélico, é muito bom, não é isso? Ah, o rádio aqui está excelente. E o adversário vai tomando conta, vai tirando a esperança. Irmãos, o ganho aí não é seu, não. O ganho aí não é meu. O ganho é do adversário. Ele começa a ser vencedor, porque ele mudou a trajetória da sua vida. Ele tirou a esperança. Ele tirou o objetivo, que é a salvação. Não basta somente uma vez salvo. Ah, eu aceitei Jesus. Não preciso mais buscar dele, não. Porque a salvação não precisa disso. A salvação, ela é um processo. Ela é um processo. Não pode parar. Eu preciso buscar a Deus todos os dias. Senhor, me incomoda, Senhor. Senhor, eu preciso estar na tua presença. Senhor, eu preciso te buscar pela madrugada, eu preciso te buscar pela manhã, eu preciso buscar pela tarde, eu preciso zelar por isso. E foi isso que se talvez moveu no coração daquele jovem. Ah, eu não posso mais deixar a minha vida, eu não posso mais deixar o sustento da minha família nas mãos dos midianitas. E foi isso que o Senhor observou: esse jovem, ele é diferente. Há um chamado para a sua vida, como há um chamado para as nossas vidas aqui. Nós estamos aqui, estamos malhando o nosso trigo no lagar, não é isso? E o adversário, ele não tem poder sobre nós aqui, ele não tem, porque nós estamos debaixo da mão do Senhor, nós estamos debaixo da provisão de Deus. O adversário, ele não entra aqui, está certo? Porque nós estamos malhando o nosso trigo. Nós estamos cuidando da nossa vida, zelando por aquilo que Deus tem nos dado. Zelando por aquilo que tem nos dado. Agora, o anjo do Senhor não parou por aí, não. Ó, foi nessa posição que Deus deu vitória para aquele povo. Havia idolatria na casa de Gideão. Os pais tinham se desviado, né? Interessante quando a palavra nos diz que o Senhor chamou Gideão. Está certo, então o Senhor é comigo, né? Deixa eu lá pegar um sacrifício, vou trazer uma carne, uma carne de cordeiro, vou trazer um caldo, né? E vamos ver o que vai acontecer. A palavra nos diz que Gideão foi lá, ele restaurou o altar e trouxe aquele sacrifício. E o mesmo anjo que falou que o Senhor era com ele foi e tocou naquele altar, e o altar foi consumido, não foi isso? Ah, então o Senhor é comigo mesmo. Olha só que bênção, aceitei Jesus, olha, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor me deu uma experiência, minha vida foi restaurada, agora eu vou restaurar a minha casa, eu vou restaurar a casa do meu pai. E a palavra nos diz que aquele jovem, aquele menino, foi na casa do seu pai de madrugada e começou a tirar todos os ídolos. Olha só que confusão que ele foi arrumar, que confusão. Mas a palavra nos garante vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não bastava por aí. Ah, o Senhor é comigo. Senhor, tu é comigo. Então nós vamos colocar em prova agora. Senhor, eu sei que tu és comigo. Alguém já colocou em prova o Senhor aqui? Hã? Alguém já pediu: Senhor, se tu é comigo, faz isso. Né? Ah, o Senhor falou lá atrás, mas Senhor, eu quero de novo, né? Ah, Gideão falou o seguinte: Senhor, se tu és comigo, tu vai falar que vai dar os midianitas nas minhas mãos, então eu vou, quero só uma prova só, vamos pegar aqui esse velo de lã, durante a madrugada, se ele estiver seco, se ele estiver molhado, e ao redor estiver seco, é porque tu darás os midianitas na minha mão. No dia seguinte, Gideão foi lá e viu, né? O velo estava úmido, foi isso? E ao redor seco. Ah, Senhor, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Senhor, agora se ao redor estiver molhado e o velo seco, darás o medianeiro. Mais uma vez o Senhor respondeu. Mais uma vez o Senhor respondeu. Irmãos, nada mais é do que a própria vida de Jesus. Jesus, ele veio a este mundo, ele se encheu por nós. Ele se encheu com a graça. Ele se encheu com a salvação. Ele se deparou com pessoas difíceis. Ele se deparou com pobre. Ele se deparou com leproso. Ele se deparou com a morte. Não é isso? Ele se deparou com a morte. E nos mostrou o quê? Nos mostrou salvação. Nos mostrou que a salvação não é simplesmente um ato, não. Que o chamado que Deus tem para a sua vida não é simplesmente um ato, não. O chamado, ele é um processo. É um processo, e nesse processo nós temos a intervenção do Senhor. Nesse processo nós temos um caminho de milagre. Neste processo nós temos a intervenção do Senhor sobre a sua vida. Você não está sozinho. Nesta caminhada Deus não nos deixa só. Não é simplesmente, aceitei Jesus, agora é com você, Mateus. O problema é seu, a vida é sua, você já fez a sua parte, acabou. Não, quando nós aceitamos Jesus, nós temos em nosso favor a eternidade, nós temos em nosso favor o céu, não é isso? Nós temos em nosso favor o céu, e era isso que o Senhor queria falar com Gideão. Te chamei, agora eu tenho o céu à sua disposição. Olha só que bênção, o Senhor me dá o céu. O Senhor te dá o céu. E é isso que Deus faz. Deus nos dá o céu. Tudo que pedires a Deus, Ele nos dá. Senhor, eu preciso de Ti. Olha, é a enfermidade. O Senhor vai lá e opera da sua maneira, da sua forma. E o Senhor mostrou isso. O velo está cheio. Jesus, Ele veio cheio da graça da eternidade. Ele veio cheio da sua salvação para dar ao necessitado. Não é isso? E nos mostrou a sua graça. O velo agora está seco e até, Jesus, ele foi à cruz e nos deixou o Espírito Santo, nos deixou o Consolador para regar o nosso coração, para nos dar o direito de viver, para nos fazer participante de um projeto eterno. Irmãos, não é um projeto do homem, não, porque o projeto material, ele perece. O projeto material, ele perece. Projeto eterno não, ele é eterno, a palavra já fala eterno, ele não se acaba, e Deus te chamou para isso, fazer parte desse projeto, fazer parte desse projeto. É interessante, foram três sinais na vida de Deus, né? A oferta que ele apresentou, o sinal do velo, né? E o sonho que o Senhor deu lá para o povo, lá para o soldado, sobre o grande pão que caía sobre a cabeça do comandante, não é isso? Não é isso? E é isso que Deus faz. Então tá bom, agora deixa eu pegar aí no meio da circunvizinhança aí, 32 mil homens. O Senhor não tinha falado que ia dar o céu para Gideão? 32 mil homens. O Senhor olhou, talvez fosse o mesmo anjo, olhou e disse, olha, é muita gente, hein? Senhor, mas esse pessoal lá tem, eles têm carros ferrados, carros de ferros, é um povo de luta, com certeza, a turma que está lá é bem maior, a turma é bem maior, 32 mil ainda é pouca gente. E o Senhor fala, não, é muita gente, Gideão, é muita gente, para com isso. Eu te chamei lá no lagar, não foi isso? Te dei sinais, rapaz. Agora tu me falando, não, pode, fala para esse povo todo, aí para mandar a metade embora. Os medrosos, os covardes, e nesse chamado, Deus nos chama, é para uma grande luta. Nós enfrentamos, isso que eu comentei no início, nós enfrentamos muitas lutas. Muitos gigantes são derrotados durante o nosso dia, não é isso? A partir do momento que há uma renúncia minha, não, eu não aceito isso, eu não aceito a mentira, eu não aceito o engano, um gigante é derrotado. um gigante é derrotado. A partir do momento que eu ouço a voz do Senhor e saio da minha casa para cumprir um propósito aqui na igreja, aqui no Projeto Adoradores, um gigante é derrotado. Ah, eu fui participar de um ensaio do louvor, isso moveu, um gigante é derrotado. Não é isso? Ah, eu vim para uma reunião da limpeza, um gigante é derrotado na sua vida. Um gigante é derrotado. Então, quando a palavra fala do Senhor, a palavra do Senhor nos fala desta forma, ó, é muita gente. A palavra nos diz: 23 mil foram embora. Não é para qualquer um, não. Servir a Deus não é para qualquer um, não. Porque é muito difícil. Mas 10 mil está bom, não está? É um número bom, não é? 10 mil é, eu acho que é. O anjo de novo aborda, ó, rapaz, que isso? Tem muita gente contigo ainda. Não fala isso não, Senhor, que isso? Está me complicando. Não, tem muita gente, Gideão. Tem muito povo aí. É complicado, manda o povo descer ao ribeiro. Manda o povo fazer vigílias de oração. Manda o povo subir o monte. Manda o povo descer ao ribeiro. Davi, quando olhou Golias lá e viu que ele estava açoitando o povo de Israel, a palavra nos diz que ele desceu ao ribeiro, não foi? Ele desceu ao ribeiro e pegou uma grande rocha e jogou na cabeça daquele cara, foi isso? Hã? Pegou 5 pedras, né, do ribeiro, e uma pedra lançou sobre Golias. Falei para os irmãos que a nossa vida é uma vida de renúncia. Não é fácil, não. Tá certo? Você precisa descer ao ribeiro. Ah, mas é difícil, é. Foi difícil Jesus ter descido da sua glória. Foi muito difícil ele ter deixado... Ah, Luiz, mas isso porque ele era filho de Deus, rapaz. Você é bobo. Ele era filho de Deus. Ele era homem. Ele foi homem. Sujeito a qualquer tipo de dor. Talvez quantas enxaquecas ele teve lá no deserto, lá 40 dias lá, ó, padecendo a fraqueza. Porque o corpo físico, ele clama, o corpo físico, ele pede. O nosso corpo, ele precisa de sustento. E Jesus, ele renunciou isso. Jesus, ele renunciou. Então, descer ao ribeiro é uma renúncia, mas nem todos. Ah, não, esse negócio de buscar a Deus, esse negócio de estar no culto, esse negócio de buscar pela madrugada, oração 24 horas, montanha de adoração. Ah, isso aí é muita coisa para mim, eu tenho mais coisa para fazer. Então, é muito bom, ó, gostei de participar com vocês, tá certo? Estava incluído nesses 10 mil, né? Mas agora está pedindo demais, né, minha irmã? Complicado esse negócio. Eu já dei a minha parte, viu, pastor? Complicou. Já fiz a minha parte. É cheia de restrições. Mas a palavra nos diz, quantos que Gideão contou lá? Com quantos? 300. Rapaz, eu tinha caído fora desse negócio. Era. Olha lá. Para a aldeia dos midianitas. Rapaz, 300 só para essa turma aí, homens de guerra. Não é assim não. Mas o Senhor queria mostrar: o Senhor é contigo, homem valente. A palavra estava lá no início. E muitas vezes Deus fala conosco, mas nós queremos confiar na nossa segurança, nós queremos confiar muitas vezes no nosso recurso, né? Ah, não. Deixa que eu vou aqui, eu vou preparar aqui uma aula, é um curso, é isso, é aquilo, um doutorado, um mestrado. Não, o que eu quero é um recurso, né? O ser humano, ele tenta se preparar, não é isso? Ele quer se preparar. A nossa vida profissional é cheia de preparo, né? Ah, participei de um processo seletivo um dia desses, e a pessoa que me abordou, ah, você tem um curso de Manchester, né? Porque eu preciso de uma pessoa que tenha um curso, esse tipo de curso, né? Então hoje em dia é isso, né? É cheia das suas ações, cheia de ações. Deus poderia ter chamado outro, poderia ter chamado outro. Ah, não, mas o Senhor é contigo, homem valente. Qual era a arma que Gideão tinha? Ah, ele tinha uma metralhadora, era isso? Um tanque de guerra? Né? Uma arma de último nível aí, que talvez até que nos grandes aglomerados até tenham, né? Sei lá, no Rio de Janeiro. Qual era a arma que Deus deu vitória a Gideão? Um cântaro. Não é isso? Se for falar, ninguém acredita nisso, gente. A Bíblia, se a gente contasse, não é uma fábula. Isso é mentira, não pode. É impossível. Esse negócio aí de não ter e ter, e o povo rodear lá os muros de Jericó e ficar gritando 7 dias, você não pode. E os muros, não, isso é história. É a realidade que a gente vê aí fora. Não é isso? Ele tinha um cântaro. Qual era a outra arma poderosa? Qual era a outra arma poderosa? Uma tocha. Não é isso? Uma buzina, um chofar. Eram as três coisas para guerrear talvez com milhares de pessoas. Qual é a arma que Deus tem te dado para lutar hoje? Qual é a arma? A nossa arma hoje está aqui, ó. Não é a Bíblia, não. A gente não está fazendo jogo de Bíblia, não. Está certo? Mas a nossa arma está aqui. A nossa arma é a pessoa do Senhor Jesus. É a palavra de vida. A nossa arma hoje para vencer o adversário é o Senhor Jesus. Não há outro meio, não há outro recurso. Esse livro já passou, ele realmente passou pela história, ele passou pela prova do tempo. Esse livro passou pela prova do tempo, é um livro milenar, mas é esse livro que nos garante, é esse livro que é o nosso passaporte para a eternidade. É este livro que vai derrotar o adversário da sua vida. É este livro que nos sustenta, que nos dá uma palavra de alegria. É este livro, é a pessoa do Senhor Jesus, que nos dá a força, que nos dá um entusiasmo, que nos faz lutar, que nos faz ser vencedor. É como a palmeira no deserto. É como a palmeira no deserto. A palmeira está sobre o sol. Palmeira está sobre o sol, sobre a tempestade, sobre as ações do dia, e nada pode tirar o vigor dela. Nada pode tirar o vigor. Às vezes a gente fala para o irmão, né? E aí, meu irmão, como é que você está? Estou na luta, né? Ah, estou num problema, a dificuldade está tão grande, não tem ânimo para ir na igreja. O adversário sendo vencedor na sua vida. A partir do momento, não, como é que você está? Não, eu estou bem. O Senhor tem me sustentado. Estou bem, o Senhor tem me dado vitória. O Senhor falou comigo hoje no culto, lá na frente. Oh, o Senhor é contigo, homem valente. E nessa trajetória, o Senhor deu vitória. Irmãos, esse texto de Deus não é isolado, não. Ah, que texto, que história, mas tem outras ações. Quando Israel se depara lá diante do Mar Vermelho, a gente vê aquela imensidão de água, e a palavra diz, Moisés vai, Senhor, e agora, o que é que eu faço? Esse povo está aqui me cobrando uma posição. Com certeza ele deve olhar, olhava para trás e via Faraó chegando. que eu faço agora, meu Deus? Diga o povo que marche. É difícil, né? Diga o povo que marche. Ó, Gideão, a sua arma é essa, é um cântaro, é uma tocha, tá certo? E é o shofar. Mas é isso que você precisa, meu amigo. Você precisa é a presença da Trindade sobre a sua vida. Você precisa da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sem Ele você não é nada. Sem Ele você não é nada, está desprovido da graça. Sem o Senhor você está desprovido das ações da eternidade. Das ações da eternidade, porque é isso que nos faz vencer, é isso que nos dá coragem. Não, eis-me aqui, Senhor, tem problema não, essa vitória é nossa, não importa. Gideão podia estar sozinho, ele ia vencer. Gideão poderia ter 5 pessoas com ele, ele iria vencer, porque a palavra estava com ele. A palavra estava com ele. Então não era o número de 32 mil pessoas, não era os 10 mil, não era os 300, não, era a palavra do Senhor. Então quando o Senhor declara uma palavra sobre a sua vida, é essa palavra que vai te dar a vitória. Eu estou contigo, é essa palavra que vai te dar a vitória. Ah, Senhor, mas o Senhor quer de você uma posição. O Senhor quer da minha vida uma posição, desprendimento, não é isso? Porque se a gente for olhar a circunstância, eu vou olhar e vejo lá ao redor os midianitas, os carros ferrados que eles tinham, os tanques de guerra, né? Ah, eu não vou lutar não, 300 é muito pouco. Ah, Senhor, chama outro, não é isso? Chama outra pessoa lá, ó, né? Porque esse negócio de servir a Deus, esse negócio de estar na igreja, domingo pela manhã, domingo à noite, fazer visita, não é isso? Ir para o hospital, ir na casa lá do necessitado. Ah, não. Ah, eu tenho minha família, ué. Que isso? Vou abrir mão? Não tem isso não. Que Deus que você está servindo? Deus tem te chamado para quê? Para ser simplesmente um ouvinte? Deus, ele te olhou e te viu que você é um vencedor. Não é isso? O Senhor é contigo. Ah, Senhor, seja comigo nessa caminhada, Senhor. Ah, Senhor, fala comigo. Quando olhamos, onde estava a força de Gideão? Onde estava a força de Davi? Golias olhou e riu da cara de Davi. Oh, coitado deste homem. Interessante, eu acho muito, muito boa essa palavra. Quando Golias, ele riu de Davi, né, o filisteu. Davi não aceitou aquele deboche, não. Davi era, talvez, corajoso, né? Disse, olha, rapaz, eu sou um servo do Senhor, viu? Eu não aceito as tuas afrontas, não. Eu vou a ti em quê? Em nome de quem? Eu vou a ti em nome de quem? Gideão foi aquela luta em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor deu vitória. O Senhor deu vitória. Quando o povo começou a rodear lá Jericó, o Senhor deu vitória. Não deu vitória porque o povo obedeceu à voz do Senhor. E qual era a arma que aquele povo tinha também? Ah, eles tinham um cântaro. Eles não tinham arma não, eles tinham um shofar. E a nossa vida é essa. Oh, nós, na hora que nós vamos quebrar esse cântaro, nós vamos quebrar o nosso coração, porque é um coração quebrantado. Não é isso? O Senhor nos dá vitória, é um coração quebrantado. É um coração que resplandece, porque quando o cântaro é quebrado, aparece o que? Aparece a tocha, aparece a pessoa do Senhor Jesus sobre a sua vida. Aparece o Senhor sobre a sua vida. E é nisso que o Senhor te dá vitória. O povo correu, houve um desespero no meio daquela multidão, houve um desespero no meio daqueles midianitas, cada um se trombando entre si, não é isso? O Senhor deu vitória. E é nisso que nós precisamos confiar. Não há outro caminho, não existe outra salvação, não existe outra igreja Não existe outra igreja. Não estou falando da igreja física aqui, não. Está certo? Não existe outro. Ah, eu vou lá porque lá é mais fácil de servir a Deus. Na igreja aqui do projeto, aqui é muito difícil, há muita exigência, né? É muito complicado. É muito complicado. Porque aqui esse povo vive a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso não é para mim, não. Isso é para os jovens, né? Que estão aí na força do seu vigor. O chamado é para todos. Amém? Ainda mais que você está no lagar. Ainda mais que você está buscando a Deus. Senhor, eu preciso estar no lagar. Talvez a sua condição hoje, você entrou aqui nessa condição, desanimado, triste, angustiado, por tantos problemas. Talvez vontade de largar tudo. Ah, eu vou largar a igreja, que é a primeira coisa que a gente faz, a gente dá essa desculpa, eu vou largar a igreja. Você está largando é o Senhor. Você está largando a Deus. Deus, Ele não quer mais aquilo que você possa oferecer, não. Só que Ele quer o seguinte, Ele quer um espaço no seu coração. Está certo? Ele quer um espaço na sua vida. Ele quer direcionar a sua caminhada. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar força. A luta que você enfrenta não é sua, é dele. A luta é dele. A nossa dificuldade hoje é do Senhor. Senhor, ó, o meu problema está aí. Olha, o desemprego, a enfermidade, é a falta de dinheiro. Abre as portas do céu. E quem já não teve essa experiência de ver a intervenção do Senhor? Né? O Senhor movendo os céus em seu favor. Ah, isso é coisa da Bíblia, né? Isso é coisa da Bíblia. Não, irmãos, Deus tem feito muitas coisas boas no nosso meio. E é nisso que o Senhor quer que possamos atentar. O Senhor é conosco. O Senhor é com a sua vida. O Senhor quer te abençoar. Não tem luta, ó, não tem luta que você esteja passando que não passe primeiro pela aprovação de Deus. Não penses tu que, ah, Senhor, não estou suportando não, ah, não estou, eu vou largar de mão, está certo? Se você largar, você vai morrer afogado. É igual Pedro. Se você olhar a circunstância, se você olhar a tempestade, o frio da noite, o povo ficando lá no barco, e, ah, Senhor, eu vou afundar, vai afundar mesmo. Agora, se você chegar, Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua bênção, Senhor, eu não vou te largar por nada. Ah, é com essa arma que eu vou lutar, é com esse cântaro, ah, Senhor, é com essa tocha acesa, Senhor. Senhor, é com esse shofar que vai dar vitória sobre a minha vida. Enfrentar um exército numeroso, naquela condição era loucura. Enfrentar a nossa luta hoje é loucura. É loucura. O mundo hoje não entende. O mundo hoje não entende. É isso? Não entende da nossa confiança que temos com Deus. Ele não entende da nossa entrega que nós precisamos buscar a Deus. Muitas vezes a nossa família não entende o nosso empenho. Ah, você é muito, sei lá, esse negócio está na igreja aí, coisa meio radical. Não, aqui é a nossa vida, não existe outro lugar. E Gideão entendeu isso. Não existe outro Deus. Porque havia outros deuses que eles estavam, seus pais estavam servindo. E o que os outros deuses fizeram pela vida de Israel? Nada. Estavam roubando seus bens, roubaram suas casas, roubaram seus alimentos. Vai tirando o direito de viver, vem a tristeza, vem a angústia, não é isso? Vem a enfermidade, vem a depressão, daí começa a procurar médico, começa a procurar psicólogo, começa a procurar psiquiatra. São profissionais excelentes, viu? São muito bons, muito bons. Mas nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes o seu problema não é físico, o seu problema está na alma. O seu problema está na alma. Falta você tomar posse, falta você pegar o cântaro, vou quebrar esse cântaro, porque o Senhor vai aparecer na minha vida, só o Senhor é Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso direito, esse é o nosso grito de vitória, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que Deus quer nos dar hoje, é isso que Deus quer nos dar todos os dias. É esse direito de viver debaixo da graça do Senhor. E é esse segredo que Deus nos dá nesta manhã. Amém? O segredo que moveu Gideão foi aquele: estar no lagar. O segredo para você ter vitória em todos os sentidos: financeiro, prosperidade, vida material, espiritual, é você estar no lagar. Não importa quem você seja, pobre, rico, dependendo da sua raça, está certo? Você está no lagar, Deus vai chegar perto de você, Deus está te observando, Deus está te observando, homem valente, amém? E é essa a palavra que nos move.